Eu tenho certeza, padre, que eu recebi essa graça através da novena que eu estou fazendo. Quero dizer muito obrigado, Senhor Jesus. Quero agradecer ao Senhor, Padre Reginaldo, por toda essa evangelização que o Senhor está fazendo no nosso Brasil todo. Agradeço profundamente a Nossa Senhora e a Jesus por essa graça recebida pelo meu filho, Padre. Deus abençoe, filha. Um abraço a todo o litoral do Paraná e, de modo especial, a Guaratuba, que nos acompanham. Filhos queridos, Bíblia aberta, cartilha de oração. Preciso de uma palavra, de uma palavra boa. Não pode ser qualquer uma, tem que ser cheia de luz. Claro, tem que ser cheia de luz, com certeza. Oriente a minha vida. Preciso de uma palavra e a palavra é de Jesus. Jesus tem palavra santa. Jesus tem palavra boa. A paz, ouvindo a palavra dele, a gente acerta muito. E o texto de hoje, na primeira sexta-feira do mês, Lucas 5, 33 a 39. Lucas 5, 33 a 39. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Eles então lhe disseram: os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam com frequência e fazem longas orações, mas os teus comem e bebem. Jesus respondeu-lhe: porventura podeis vós obrigar a jejuar os amigos do esposo enquanto o esposo está com eles? Virão dias em que o esposo lhe será tirado, então jejuarão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus parte de um princípio que, se não me falha a memória, é proverbial, quer dizer, está nos provérbios. Cada coisa na sua hora. Os fariseus e mestres da lei ficaram incomodados com a prática de piedade dos discípulos de Jesus. Os fariseus não suportavam que o mestre não exigisse dos discípulos uma prática de jejum. Se sentiam ofendidos. A resposta de Jesus é muito clara. Ele não aboliu o jejum dos discípulos. Era uma questão de tempo. Enquanto eles estavam com o mestre, não havia necessidade do jejum. A presença de Jesus é júbilo, é alegria. Mas quando Jesus já não estivesse mais, então era tempo de penitência. Porém, mais do que uma penitência externa, era um tempo de vigilância. O tempo que nós vivemos. De vigilância, de oração, de espera, de conversão. Filhos queridos, olhar para o Sagrado Coração de Jesus é pedir, transformai a nossa vida segundo os teus valores, Jesus. Os mesmos sentimentos, o mesmo querer, o mesmo viver. Pegue a vasilha com água, pega. Seja um copo, seja uma garrafa. Eu começo abençoando a casa. Jesus, fonte de misericórdia, do seu coração transpassado, fazei jorrar bênçãos e graças sobre todos os lares. Neste momento, nessa primeira sexta-feira do mês de setembro, abençoai, Senhor, o quarto do casal, o quarto dos filhos, a sala, a cozinha, cada cômodo. E você que está comigo, levante a tua mão direita e diga: abençoe, Senhor, cada peça. Abençoai o quintal, afugentai drogas, más companhias, o perigo do assalto. Abençoai, Senhor, o meu lar. Abençoai, Senhor, a minha casa. afastai para longe a enfermidade, afastai para longe tudo aquilo que possa colocar a minha família em perigo, principalmente levando à desunião, ao desamor. Sagrado Coração de Jesus, eu te consagro a minha família. Senhor, neste mês de setembro, sois o rei em minha casa. Neste mês de setembro, sois o rei em minha vida. Sagrado Coração de Jesus, olhai pelos doentes da minha casa, os idosos, os inválidos e principalmente as crianças. Jesus, eu confio na vossa misericórdia, é por isso que eu coloco a minha família no teu coração. Confio em vós, Jesus, eu confio em vós. Filhos queridos, assim que eu der a bênção, você continue rezando um Pai Nosso, o quanto necessário, e faça a aspersão dessa água na tua casa. Que sua casa seja abençoada, que sua casa tenha a bênção e a misericórdia do Senhor. Derrama, Senhor! Derrama sobre toda a igreja, sobre os sacerdotes e seminaristas, e sobre todos nós. Aqui eu rezo por todas as rádios irmãs, os operadores, diretores. Abençoai, Senhor, essa água, pela efusão do Espírito Santo, que aspergida em nossa casa e tomada por nós, possa nos lembrar a quem pertencemos, a Jesus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, repita comigo. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, abençoai a água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso, povo de Deus. Até amanhã. Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar. Sempre presentes. Ligue 41 3221 6050.